Você apareceu, meu coração sorriu. Você se apresentou, a minha dor partiu. Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho, provocando em mim sintomas de amor. Era tão secreto no meu coração, a emoção pulsou mais forte que a razão. Foi quando dei por mim, estava me declarando, tentando descrever coisas do coração. O tempo foi passando e a paixão firmou em mim. Pra esse sentimento eu digo sim. Você me abraçou quando chorei e me deu a chance de sorrir. Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim, então percebi que era só você, a razão de todo meu viver, reconstruindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz. Você apareceu, meu coração sorriu. Você se apresentou, a minha dor partiu. Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho, provocando em mim sintomas de amor. Era tão secreto no meu coração, a emoção pulsou mais forte que a razão. Foi quando dei por mim, estava me declarando, tentando descrever coisas do coração.